BR, que é a Coronel. Autorizado, chama táxi 18 no 1. Autorizado, chama para o táxi, gol 18, gol 1. Gol 1 no 1, número 1, pronto, copy. Pronto. Autorizado, Guarulhos, nível 360, pedulo 10, Taubaté. Decola pista 90, curva direita, da Elida Motiva, controle 120.8, transponda 5122. Autorizado Guarulhos 360, Perzulu 10, Taubaté, decolando ao 90, curva direita, da Elida Motiva. Controle 208, transponda 5122, gol 1161. Correto, chame pronto, 1161. A reportar. Salvador, bom dia. É o Oscar Novembro FR. Prossiga, Chané. Oscar Novembro FR no parte 3, solicita autorização de reboque para o parte principal, boxe número 08. Ok, aguarde para o início de reboque. Aguardo, Oscar Novembro FR. Salvador Alfa Zulu Índia, reboque finalizado. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Santos 601, autorização São Paulo, nível 340, informação Delta. São Paulo, autorizado 340, pedulo 10, pulbável, pedulo 16, decola pistão 0, cor direita, da Elida Motiva, controle 120.8, transponde 5123. Firmo nível 340? 340. 340 para São Paulo, pedulo 0, pulbável, pedulo 16, pulbável, pedulo 0, ponto cor direita. Tá, é o Leda Mótima, 208 controle, 5123 no transponder, transponder 3601. 5123 no transponder, chame pronto, o 3601. 5123, você pode evitar formação? Você pode continuar voando, Serra 368? O Itaque. A possibilidade do 369 fica melhor porque a gente vai ver se está chamando. Gente, vou direto Terra Vitor 369, o gol 9038, descendo até o 050. Terra Vitor 369, 050, obrigado, gol 9038. Para o táxi, gol 1811 com 174 a bordo, autonomia de 5 horas e 30 minutos, alterna Campinas. Parece autorizado em frente, pátio Índia e Alfa até o ponto de espera. Chame pronto o ponto de espera para a decolagem 18 no 1. Em frente, pátio Índia Alfa. Chama o ponto de espera, 18 no 1. Pronto, contra da 1-0, gol 1-2, 1-1. 1-1, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 2-0 graus, 10 nós. A linha decola da 1-0, gol 1-2, 1-1. Portão 02 autorizado, são 3601, chame táxi. Passata Praia, Capacer, contato radar, passando posição coral. Boa na proa de Mari para interceptar a chegada Mari. Reporta com ideias de descida. Obrigado, bom dia. Tony, bom dia. Na sua escuta, é o voo 1-8-1-1 decolou. Uno, contato radar de decolagem, subiu para o 360, voo direto elétrico. Elefa subindo 360, 8-1-1. Para o nível de voo 050, Eco Passerra. Passerra 050. Voo 9032, desce sem restrições para 2500 pés, o ajuste no 012. Autorizado RNAV da Fissão no 0, reporta no Serra do 366. Autorizado RNAV, Fissão no 0, descida para 2500 pés com 10 no 2, Gol 209032. Guarda Cobra 3171, bom dia, o ajuste no 012. Motores da PP01 para o táxi, está com 172 a bordo, está com 4 horas e 10 de autonomia, alterna galeão. Eu posso enviar os divertidos. Ele é pessoal, é Renato? favor, direto Itápio, Vitor Kilo Delta. Polo Salvador, dá licença mais uma vez. Eu volto na venda de Sierra, anotando. Novembro SR autorizado no início de reboque no pátio 3, chame na saída do pátio 3. Início no reboque do pátio 3, chamará para ingresso no pátio 1. Rota Novembro SR. Foi o 3601, pátio 3001, pronto. 3601, autorizado a linhagem de colapso 101, a centena com 79. Decolado 101, 3601. Então 3171, copia. Autorizado Salvador Guarulhos, 320 ao nível. Viu preso no 10, Taubaté, decola pista no 0, curva direita da Euleda Motiva. Controle Salvador no 20-8, transponder 5130. Poderia confirmar a frequência? Saiu muito baixa a transmissão. 128-8. 288 Recife, obrigado, bom dia. Pátio 3, aguarde só um instante, o número 1. Escuta. O Oscar Novembro é Delta, é o solo Salvador? Aeronave do reboque, pátio 3, o Oscar Novembro é da Torre Salvador? Confirmando o Oscar Novembro Delta na escuta dos, da Torre Salvador. O Oceané é o Oscar Novembro Sierra. Oscar Novembro Sierra, afirma. Na escuta? Afirma. Ok, o senhor vai puxar a aeronave para trás, ok? O senhor inicia, estou vendo que o senhor está puxando a aeronave aí. O senhor puxa a aeronave mais para trás para possibilitar o pushback da aeronave da Gol. Ok, ciente. Oscar Novembro Sierra. Salvador, bom dia, Gol 9032, passou o Serra Vida 366. 9032, continue a aproximação, aguarde pista livre, bom dia. Bom dia, aguardando a autorização, Gol 9032. Gol 1161, vai coordenar com a equipe de solo. Eu tenho uma aeronave da Avianca sendo rebocada, ela vai puxar mais atrás, para possibilitar o início do seu pushback. Coordene e chame para o Antônio Táxi, 1161. Coordenação quente do Avianca, autorizada para a tarde, no 161. Salve Salvador, que é o lado do Alfa, que está formando o termo de guinismo do motor no pátio 3, bom dia. Ei, bom dia. Gol 9032, pouso autorizado, pista 90, 1100 graus, 109. Autorizado pouso, pista no 0, Gol 9032. Então 3601, decolado aos 33, chame o controle, frequência no 20-8, boa viagem. 08, bom dia. Salvador, bom dia, 3601, passa 1500 da EL. 3601, contato com a caderno de colagem, suba para o nível de voo 340, saída da EL, após 2000, voa Leda. E após 2000, Leda, subindo para o 340, 3601. I'm aqui no 1911, stand by, copy, que vai de 1011. 1011, stand by. 7:30 a bordo, 4 horas e 23 de autonomia, alterando Campinas para táxi. Táxi autorizado em frente, pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, reporte pronto, no 161. Autorizado em frente, pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, reporta, gol no 161. Nós 032, no salão 3, aos 36, link táxi à direita, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol 9032. Alô, Salvador, é o Oscar Novembro Sierra. Prossiga, Oscar Novembro Sierra. Oscar Novembro Sierra já está autorizado a prosseguir, senhor? Autorizado, reporte na saída do Pátio 3. Reportará Oscar Novembro Sierra. Pronto, ponto zero, no 1 no 1. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, no 0 graus, 5 nós. Alinha e decola, no 0, gol, no 1. Bom dia, Rádio Papa Serra, prossiga. Estabilizado, pretende cancelar a fase externa e uma fase pela direita para o um... Sim, chame para o cancelamento no externo, o Eco Papa Serra. Yeah. Olá, Salvador, o Oceano é Oscar na VNCR, já encontra-se pronto para ingresso no parque principal. Autorizado o ingresso, chame no término, Oscar na VNCR. Chamará Oscar na VNCR. 601, chame o centro Recife no 251, no alterno no 2835. 1, alterna 2835, SAN 3601. 7, 9, 9, 0, 3, 2, bom dia. pátio externo para modificação, EcoPapaceia. Ok, o EcoPapaceia cancela o plano de voo instrumento? Afirmativo. Cancelado aos 4-1 no plano de voo instrumento, base para a direita autorizada, reposto na base, baixado travado, é com a passeia. Certo. Decolado aos 4-1, chame o controle, frequência 120-8, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Eco Papacierra, girando base para final, baixar travado. Eco Papacierra, pouso autorizado, pistão 7, o vento 120 graus, 7 nós. Papacierra. Salvador, bom dia, gol 1161. Gol 1161, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da EL, autorizada por Odileda. 360 por Odileda, gol 1161. Salvador, você é reportando o término do reboque para o posto número 08. Posso estar na linha desse ano. Bem, sim. Obrigado, bom dia. Bom dia. Autorizado, solo 4-4, reposte livrando, partida Greco, Papa Serra. Solo 4-4, Salvador, bom dia, Augusto Campo. Confirme para a torre. Olá, Argentina 1911. Argentina 1911, ready to copy. Ready to copy. It's approved flight level 380 to Ezeiza. Via Italy, you presume 44. Runway 10, after cost right turn. Dael departed, after Dael departed, Leda, after Leda, directly Sierra Bravo, Papa Sierra, Porto Seguro, runway 10, right turn, 120.8, 5121, Argentina 1911. Boa noite. Tá passando o Vitor Kilo Delta com flight final do procedimento MDB Zulu, chame torre 118, decimal 95. 95, Vitor Kilo Delta. Controle, a senhora poderia coordenar a fronte ótima para o 1961? Tarde. Muito obrigado. Tá, bebê aqui, esquerda, travou, papá, esquerda. Pessoal, leve 380. Salvador Control 120.8 and Squawk 5121. Okay, 380, 120.8 and 1521, Squawk, Argentina 1911. 5121, report ready to start up. 5121. That is correct, report ready to start up and push. I'll call you back when I'm ready to start up. Oi, bom dia, Papa Tango, Victor Kilo Delta, final do procedimento MDB Zulu, passando externo, está em condições visuais, solicita a base pela direita 197. Victor Kilo Delta, chama para o cancelamento do plano. Está presente, está passando externo. Ok, plano instrumento cancelado aos 47, reposto na base, baixada travada pela direita, Victor Kilo Delta. Já baixa travada, reportará na base, o Vitor Kilo Delta. Torre é Gol, Golf, Tango Golf, na fase 3. Prossiga. Posição 7 Lima, autorização de reboque para parte 1 na posição 2. Chame na saída do parte 3. Ok, iniciando, chamarei. Kilo Delta, pouso autorizado, pistão 7, vento 120 graus, 79. Livre, pouso 97, Vitor Kilo Delta. Argentina 1911, we are ready to push back and start. Argentina 1911, approve the push back and start up, report to taxi. Before taxi, I call you back, Argentina 1911. Estou ciente de acionamento, chame para o push 3171. Vitor Kilo Delta, no solo ao 51, confirme o bate. Autorizado à sua esquerda, frequência livre. Golf Tango Golf, solicito autorização para ingresso no pátio principal. Golf Tango Golf, aguarde para ingresso no pátio principal. Eu não aguardo para o pushback. Solo Argentina 1911, ready to taxi. Argentina 1911, taxi approved by Maple, taxiway India and Alpha until 14910. When ready, 19 point. Coming back to Resident Parkland, Argentina 1911. 1911, apron, India, Alpha to runway 10, when ready, in that position I call you back in, Argentina 1911. Solo Argentina 1911, could you confirm it's India, Alpha, Bravo to holding point runway 10? Affirmative, taxi via May April, India and Alpha. Until holding point. We're back in holding point, runway 10, Argentina 1911. Aeronave de reboque da Gol Golf Tango Golf. Na escuta do solo? Na escuta da torre? Positivo, na escuta. Autorizado o ingresso no pátio principal até o portão 02, agilizando devido ao tanque que está aguardando no portão 5, ok? Ok, agilizando para o portão 2. Então 3171 no corredor de NQC de solo, após aeronave de reboque da Gol passar a retaguarda, está autorizado para o tiver acionamento, chame táxi. Then 1911, clear line up and take off for runway 10, wind 120 degrees, 80 knots. Yes, runway number, take off, runway 10, Argentina, 19911, thank you. Salvador, muito bom dia. Azul 2535 da Delta, nível de voo 300 Rio de Janeiro. Tente, copia o 34 já aprovado, aguardo 300 2535. É confirmo 2535? 2535 autorizado, Salvador, Rio de Janeiro, nível 340, veio para o Zulu 44, decola pista 10, curva A. Direita, da El Leda, após Leda, direto, NDB de Porto Seguro. Controle Salvador 120-8, transponda 5145, do Azul 2535. Autorizado nível de voo 340, via Alpes Lua 44, decolagem da 10, curva direita após, a saída vai ser a da El Leda, depois direto, NDB de Porto Seguro, 120-8, controle, 5145, transponder ao Azul 2535. 45 direita, Porsche M pronto, portão 3, o azul 2535. A gente vai chamar pronto no portão 3, 2535. Como a gente coordenou com o centro nível 300, se eu até revido a restrição operacional da aeronave na noite hoje? Vou sim, vou coordenar o 300 então, o azul 2535, só um instante. Ok, muito obrigado. Argentina 19911 and Born X01, Salvador departure 120-8, have a nice trip. 120-8, Argentina 19911. Salvador Argentina 19911. Crossing 3,000 feet to flight level 360. Argentina 1911, Salvador departure 120-8. Roger that. 1911, crossing 4,000 feet to flight level 360. Argentina 1911, radar contact on departure, climb to flight level 380 via dial departure. Roger that, we request flight level 360 by the departure Argentina 19911. Roger, stand by. Argentina 19911, climb to flight level 360. Roger Dark, Nina 19911, trailer 360. Gol, gol, fechando o gol, na posição 1911. Argentina 19911, request to fly direct Puerto Seguro. Stand by Argentina 19911. Standing by. Zona 71, táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera, reporte no ponto de espera para a decolagem. 3171 da TAM. Now 19911, you're clear, fly Porto Seguro. Process that, heading Puerto Seguro, Argentina 19911, thank you. Argentina 19911, contact the Recife Center on frequency 125.1, backup 128.35. Contact frequency 125.1 or 128.35. 20 graus, 7 nós, o ajuste de altímetro no 0 no 1. Bom dia, prossegue. Você está sempre a informação dela, se você já disponível na sua autorização Congonhas? Autorizado, Congonhas 360, pelo 10, por base, pelo 16. Decola pista 10, com a direita, da Leda Motiva 1208, controle Salvador. Aciona 5152 no código. Correto, portão 9, chama pronto. Obrigado. 3171, Datan, decolado aos 11, 11, chame o controle, 120, 18, boa viagem. 1208, 3171. 2, portão 3, autorizado, chama táxi. 3, autorizado, chamar a táxi, 253. Dael após 2000 pés, Roleda. 320 Dael após 2000 Leda, 3171. Trato Salvador, Chanel 251, com informação Delta, gente. 6251, bom dia. Para Guarulhos, autorizado, nível 360, veículo 10, Taubaté. Decola pista 10, curva direito, da Eolida Motiva, controle 120-8, transponder 5151. Chanel 6251. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu, 10, Taubaté. Decola da 10, curva direita, Dael, é a saída, Leda Motiva. 5151, transponder. Controle 1208, Oxané 6251. Corretíssimo, chame pronto para puxar de acionamento no portão 8. Chama, né, para puxa acionamento, Oxané 6251.